Desde La Plata, Argentina. Estou a ali. O mundo protesta contra a guerra. La parole do atento de um. Por LR11.com.ar. Falta comida, sobra petróleo. It was created in the past. Desde la banquina para toda la galaxia. Bienvenidos a Autopista Live Trip. É isso aí, abriu pro rock. Estamos no ar, Groovalização, Web Rádio. Eu sou o DJ Tite, muito bom estar aqui de novo. Separei umas joias raras aqui para vocês hoje. Vamos começar nosso set com uma banda lá do Piauí, cara, chamado Lado 2 Estéreos. Cara, são demais. Eu volto a falar aí, tem muita coisa boa para rolar. As pedras hoje estão rolando aqui em casa. Vamos que vamos. Tô com um set novo na área aí, quem quiser conferir, www.mixtape21.com. Daqui a pouco eu volto. Estamos lá. Globalizando tudo. Amigos depredadores del mundo, bienvenidos a una nueva emisión de Autopista Live Trip. Saludamos a la gente de Universidad 107.5. Saludamos también a Indie Rock y también a los que no, y también a los que nos siguen por autopistalivetrip.blogspot.com. Hoy tendremos dos invitados enlatados. Vamos a arrancar primero con el DJ de las noches interminables de Río de Janeiro, gran especialista de las músicas independientes brasileñas. Compone selecciones tropicales de perlas groove, reggae, samba, rock, siempre desde la metrópoli sirviente, capital mundial del swing más torrido. DJ Chich con ustedes. Yeah. de casa ou de fora, ou de casa ou de fora, corre lá, vai ver quem é, corre lá, vai ver quem é. É os cantador de reis, é os cantador de reis, quem mandou foi São José, quem mandou. É hora, agora é hora, é hora.

fazer você dançar. Esse som é uma doença que ainda não tem cura. Criador ou criatura, todo mundo vai dançar, monopolizando as ondas do rádio. Radio Jabba. Radio Jabba. Radio Jabba. Radio Jabba. Radio Jabba. Para escuchar esta sesión y otras de DJ Chich, pueden entrar a autopistalivetrip.blogspot.com y de ahí buscar el banner de Grubalización. Vai voar de estonar, vai provando o mundo afora, pra saber o que é bom. Vai voar de estonar, vai provando o mundo afora, pra saber o que é bom. Vai voar de estonar, vai provando o mundo afora, pra saber o que é bom. pase, cada cosa que pasa, hasta que nosotros somos el resultado, el efecto, al final. En autopistalivetrip.blogspot.com pueden escuchar las sesiones anteriores de este programa y además complementarlas con información útil. Hoy en Autopista Live Trip, DJ Chich. Thank you. ele vinha vindo, eu já ia até voltando. Disse que andava ocupado, tinha umas contas a pagar, mas no final das contas, Deus ficou me devendo. E eu lhe disse, meu tempo vale ouro, nem mesmo com o Senhor eu posso perder tempo, tempo, tempo, tempo. Ai, eu lhe disse, meu tempo vale ouro, nem mesmo com o Senhor eu posso perder tempo, tempo, tempo. Não tem mistério.

É porque eu tô vivo em troca do mandato. Vini de Amarai. Oh, música para matar todas las pestes. Desde Brasil, desde la metrópolis hirviente, DJ Chich, desde Río de Janeiro. We'll be right back. Isso aí, rapaziada. DJ Tite na área, tô aqui. Hoje o set foi bem variado. Lado 2 estéreo, Rodrigo Lessa, Cabroeira, Bid, Marco Ribas, Acabou La Tequila, Saudosa Banda, Vogue Tostoi, Documento Sonoro, Arnaldo Batista, Estela Campos, Mônica Feijó, tocando a música do Mundo Livre S.A., Mistério do Samba. Tocamos também aqui Instituto e Sabotagem, Binário, Puguinha Dub, que vocês acabaram de ouvir e estão ouvindo aí no fundo, Tubarão de Bacia, com participação especial do Jorge do Peixe, vocalista da banda Nação Zumbi. É isso aí, pra terminar agora, eu vou tocar uma música nova aqui, a música de trabalho nova do Carlos da Fé, lendário soulman aqui do nosso Brasil varonil. E eu queria avisar também que eu tô com um site novo aí na área, que é o www.mixtape21.com. Podcasts, mixtapes e, enfim, globalizando tudo. Tamo lá, tamo linkado. É isso, eu volto em maio, mês do meu aniversário, vamos comemorar. É isso aí, Rio de Janeiro, Brasil para o mundo. Vamos que vamos. Yeah. semela irabana atina arama ni rabana oyoyika. Llegamos a la segunda parte de este programa y ahora es el turno de la Rock Selecta. Músico, diseñador, fotógrafo, productor, regidor y ecléctico, selector de músicas del mundo. Fue webmaster de la desaparecida revista Batonga, función que continúa ejerciendo en su heredera y sucesora Perritmos. DJ residente en la Mandrágora de Barcelona hasta el año 2007. Ha realizado inolvidables sesiones a cuatro manos con Miguel Amorós de Chu Mini DJs, Juanjo El Perla, Paco Valiente DJ y con el Dr. Batonga. La Rock Selector es un apasionado de la música en general. Dentro del equipo B de DJs se ha especializado en músicas africanas, urbanas, funk, afro power y afro beat, complementándolos con drum and bass, beat, reggae, soul power, electrónica, rumba, salsa y hip hop. Propone siempre sesiones altamente bailables, llenas de fuerza y color. Con ustedes, La Rock Selecta, 25 minutos de un set imperdible. today make we mad. Oh, Africa. eat a wicked and wild. Like the lady of rage, when she doing her stuff, I give rough and tough with my afro pop. Rough and tough with my afro pop. Rough and tough with my afro pop. Me is a youth, me cocky, mash up the dance. Feel yourself a rhythm, make you jump and dance. Me wine, tell it to the young, me wine, tell it to the old. Now this little music make you lose control. Go on. Afro-reading. Pull up your hand if you like Afro. It's like who shanty me coffee from down your door. Pull up your hand if you like my sound. Got a lot of people that might gather around. I'm missing rock and coming now you feel rock and coming. Rise up the dance, cause we a top ranking. Rock and coming now you feel rock and coming. Rise up the dance with the Afro-reading, it is. estamos escuchando el set de La Rock Selecta en Autopista Live Trip. Recuerden que en autopistalivetrip.blogspot.com pueden escuchar los programas anteriores. Szűve át, sok ellenség, sok barát, hazug szabát, feldem ma már, így a mának babám, Rice Balkán, meg a transzgobál, lekaszál, te vagy a vice szorosan, megkapod alaposan, mert a csapatunk alapos, nem ennek a kalapot, ha akarod, daloljak, mi vagyunk azok, akik újat hoznak. You never heard before. Madam Lady Luna on the back of a bull. She gonna pull the crescent shaped horns in line as we drink extra wine off the back of Mama Desert. Beware of the gins in awe who hide under Celine's ebony cloak, waiting to provoke the lunatic in us all. Mindegy, hogy eme két nép összeforrad, amíg lesz egy zene, meg egy pár rím, amit forraszt, addig elébe táradjuk, kilőhetjük a holdra, egyenesebb, hogy ott is csalódjanak bennünk, egy kellemesebb, a hibákat ne keresd, mert felesleges, tart szem előtt, mióta találkoztuk, nem tett vele egyeztető, s más eme dallal jövünk elő élőbe. Ne nézzük hátra, csak előre, legyen jó a munkánk gyümölcse, ezzel célunk kitűzve. A régi húval betűzlek, az országban stúl. Hallgassátok a dúunk, a zene minket összehúz. Moonshout! Moonshout, shout at the moon. Moonshout, shout at the moon. Moonshout, shout at the moon. Moonshout, shout at the moon. Moonshout, shout at the moon. Moonshout, shout at the moon. Moonshout, shout at the moon. But the foreign bombs of the board making a sound that you never heard before. Moonshout, shout at the moon. Moonshout, shout at the moon, moon shout, shout at the moon, moon shout, shout at the moon, moon shout, shout at the moon. You just have to put on a tape, put on the radio. The people, but the people involved on the board making a sound that you never heard before. We'll be right back. ani badenuye ni koroka kotie ake dobe do soro ni kako kijuku ya yen ni femi kijifala oli biju suwaraka ni soro shama kana mogata numu yata ni soro shama kana mogata numu yata ibe ni mukosoni ebese kato soni beta lanike ala obeo le son la Hemos llegado al fin. Esto ha sido todo hoy. Dos DJs del mundo. Primero DJ Chich desde Brasil y después desde España, La Rock Selecta, presentándonos su set. En la producción, Augusto de la Chesa. Diego Carrera es mi nombre. Martín Quiles en los controles. Y esperemos que se mejore. Y el Sargento Pepper siempre desde algún lugar. Chao, buen viaje.